Em meu olhar, a previsão além do alcance. Estou analisando facts bem marcantes. Que é mil grau, entropia, doutrina, longa vida, rima clandestina. Na vitória, na derrota, mesma postura é mantida. Não me enfraqueço, tô diante da minha razão. Sem na minha frente, fortemente todos cairão. No meu lado esquerdo, coração bate sem medo. Do lado direito, pulso firme, sangue de guerreiro. Desse jeito mesmo, só os loucos, sempre atento. Mentes alienadas, conectadas a todo momento. Alienígenas revoltados expressam o som. Sonoridade exclusiva pra quem tem o dom. O pesadelo chegou, sobrenatural sua alma levou. São vários manos na rua. Vida todos tentam, cada um cuida da sua. Respeito, os imperfeitos tá chegando. Alienígenas dominando vários planos. Em meu olhar, helicóptero que cai, piloto que se vai. Em meu olhar, mortes no Haiti. Em meu olhar, vai sempre abrir conferência, desistir, ó, é o Brasil. Em meu olhar, helicóptero que cai, piloto que se vai. Em meu olhar, mortes no Haiti. Em meu olhar, vai sempre abrir conferência, desistir, ó, é o Brasil. Entenda que a gente é tudo diferente. Vários sonhos, várias tretas, resultados consciente e inconsequente. Fala do que não entende, não passou pela dificuldade, então não sente. Para e não fala, pega a mala e vaza. Escorregador escorrega e quebra a cara na quebrada. A vida tem mais louco do que tudo esses Batman. Aqui nós não usa armadura e ainda mostra a cara. Pilantra enlouquece, vagabundo não esquece. Doses de inteligência, o cérebro agradece. O mundo é um sobe e desce, quem é comparece. Quem usa o nome de Deus em vão, pra mim é moleque. Na nossa reunião, teu nome na lista não aparece. Pipoca só tem valor em cinema e quermesse. Invasão extraterrestre, quem deve desce. Os mano agradece, pé de freio desaparece. Em meu olhar, helicóptero que cai, piloto que se vai. Em meu olhar, mortes no Haiti. Em meu olhar, vai sempre abrir conferência, desistir, ó, é o Brasil. Em meu olhar, helicóptero que cai, piloto que se vai. Em meu olhar, mortes no Haiti. Em meu olhar, vai sempre abrir conferência, desistir, ó, é o Brasil. Em meu olhar, helicóptero que cai, piloto que se vai. Em meu olhar, mortes no Haiti. Em meu olhar, vai sempre abrir, conferir, subsistir, ó, é um 2, ó.